Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 9. A vida deve ser, em certo modo, como a escola. Posso recordar que cada outono me sentia entusiasmado pelo primeiro dia de aula, e, ao final do ano, excitado por ir. Precisamente. Exatamente. Compreendeste-o? Isso é exatamente. Só que a vida não é uma escola. Sim, recordo-o. Explicou tudo isso no livro 1. Até esse momento, pensei que a vida era uma escola, e que tínhamos vindo aqui para aprender nossas lições. Ajudou-me tremendamente no livro 1 a compreender que esta era uma doutrina falsa. Alegro-me. Isso é o que tratamos de fazer aqui, com esta trilogia, te dar claridade agora que compreende com claridade por quê, e como a alma pode regozijar-se depois da morte, sem necessariamente lamentar nunca a vida. Antes formulou uma pergunta mais ampla, e devemos tratá-la de novo. Perdão? Disse, se a alma for tão infeliz no corpo, por que não o abandona? Oh, sim. Abandona-o, e não me refiro só na hora da morte, como acabo de explicar. Não o abandona porque se sinta infeliz. Deixa-o porque deseja regenerar-se, rejuvenescer. Faz isto com frequência? Todos os dias. A alma abandona o corpo todos os dias? Quando? Quando a alma deseja a sua experiência superior. Encontra esta experiência rejuvenescendo. Só se vai? Sim. A alma abandona seu corpo todo o tempo. Continuamente. Durante toda a sua vida. Por esse motivo inventamos o sonho. A alma abandona o corpo durante o sonho. É óbvio. Isso é o que é o sonho. Periodicamente, durante toda a sua vida, a alma procura rejuvenescer, reabastecer-se, para poder continuar nesse recipiente que chamam corpo. Pensa que é fácil para sua alma habitar em seu corpo? Não é. Pode ser simples, mas não é fácil. É uma alegria, mas não é fácil. É a coisa mais difícil que tem feito sua alma. A alma que conhece a rapidez e a liberdade, as quais não pode imaginar, deseja de novo esse estado de ser, assim como um menino que ama a escola pode desejar as férias do verão. Assim como uma pessoa adulta que deseja companhia, enquanto tem companhia, pode desejar também estar a sós. A alma procura um estado de ser verdadeiro. A alma é rapidez e liberdade. É também paz e alegria. É também não limitação e não dor, sabedoria e amor perfeitos. É todas estas coisas e mais. Entretanto, experimenta poucas destas coisas quando está com o corpo. Portanto, fez um acordo consigo mesma. Disse-se que permaneceria com o corpo enquanto este o necessitasse, para criar, e experimentar-se como o escolhesse, mas só se podia abandonar o corpo sempre que o desejasse. Abandona-o diariamente, através da experiência, que vocês chamam sonho. O sonho é a experiência da alma quando abandona o corpo? Sim. Pensei que dormíamos porque o corpo precisava descansar. Está enganado. É justamente o contrário. A alma procura o descanso, e, portanto, faz que o corpo fique dormindo. A alma literalmente deixa cair o corpo. Em ocasiões quando está de pé, quando se cansa dos limites, do peso. e da falta de liberdade ao estar com o corpo. Só abandona o corpo quando procura reabastecer-se, quando se cansa de toda a não-verdade, da realidade falsa, e dos perigos imaginados, e quando procura de novo a reconexão, a segurança, o descanso e o novo despertar da mente. Quando a alma entra a primeira vez em um corpo, a experiência é extremamente difícil. É muito cansativa, em particular para uma alma recém-chegada. Por esse motivo, bebês dormem muito. Quando a alma supera a impressão inicial de estar atada a um corpo uma vez mais, começa a incrementar sua tolerância para isso, e permanece mais tempo com o corpo. Ao mesmo tempo, a parte de vocês que chamam mente, entra no esquecimento, como se planejou que fizesse. Inclusive os voos da alma fora do corpo que agora os faz com menos frequência, mas no geral, diariamente, nem sempre fazem com que a mente recorde. Na verdade, durante este tempo, a alma pode estar livre, mas a mente pode estar confusa. Assim, todo o ser pode perguntar, onde estou, o que estou fazendo aqui? Estas buscas podem conduzir a viagens irregulares, inclusive aterrorizantes. Vocês chamam a estas viagens pesadelos. Às vezes, ocorre o oposto. A alma chegará a um lugar de grande lembrança, agora a mente terá um despertar. Isto o encherá de paz, e de alegria, o que experimentará em seu corpo quando retornar a este. Quanto mais experimente todo o seu ser a segurança destes rejuvenescimentos, e quanto mais lembre o que está fazendo, e tratando de fazer com o corpo, menos escolherá permanecer longe do corpo, porque agora sabe que chegou ao corpo por um motivo, e com um propósito. Seu desejo é continuar com isso, fazer o melhor uso de todo o tempo que tem com o corpo. A pessoa de grande sabedoria necessita pouco sonho. Está dizendo que se pode saber quão evoluída está uma pessoa ao conhecer quanto tempo precisa dormir? Quase, sim. Quase poderia dizer isso. Às vezes, uma alma escolhe abandonar o corpo só pela alegria de fazê-lo. Possivelmente não esteja procurando despertar a mente ou rejuvenescer o corpo. Possivelmente só para recriar o êxtase de conhecer o todo. Portanto, nem sempre é válido dizer que quanto mais tempo dorme uma pessoa, menos evoluída está. Entretanto, não é uma coincidência que quando os seres estão cada vez mais conscientes do que estão fazendo com seus corpos, e de que estes não são seus corpos, a não ser isso que está com seus corpos, desejam, e podem ficar mais tempo com ditos corpos, e assim parece que necessitam menos sonho. Alguns seres escolhem experimentar esquecer que estão com o corpo, e a unidade da alma de uma vez. Estes seres podem treinar uma parte deles para que não se identifique com o corpo, enquanto estão ainda com este, experimentando assim o êxtase de saber quem realmente são, sem ter que perder o estado de vivacidade humana para fazê-lo. Como fazem isto? Como posso fazê-lo? É uma questão de consciência, de alcançar um estado de consciência total, como eu disse antes. Não pode fazer se estiver totalmente consciente, só pode estar totalmente consciente. Como? Como? Deve haver algumas ferramentas que possa me dar. A meditação diária é uma das melhores ferramentas com as quais pode criar esta experiência. Com a meditação, pode elevar sua energia de vida até o chakra superior, e inclusive abandonar seu corpo enquanto está acordado. Na meditação, coloca-se em um estado de disponibilidade para experimentar a consciência total, enquanto seu corpo está em um estado acordado. Este estado de disponibilidade se chama viver verdadeiramente. Você não precisa estar sentado para experimentar o estado de meditação. Meditação é simplesmente um dispositivo, uma ferramenta, como você colocou, mas a meditação sentada não é o único tipo que existe. Existe a meditação parada. Meditação caminhando. Meditação fazendo. Meditação sexual. Este é o estado do viver verdadeiramente. Quando se detém neste estado, simplesmente detém seus passos, deixa de ir aonde vai, deixa de fazer o que está fazendo, só se detém por um momento, e só está ali onde está bem exatamente onde está. Deter-se, embora só seja por um momento, pode ser maravilhoso. Olhe a seu redor, lentamente, e notará coisas que não notou quando passou junto a elas, ou aroma forte da terra, depois de que chove. Aquele ondulado do cabelo sobre a orelha esquerda de sua amada. Como sinceramente é bom ver uma criança brincar. Não tem que deixar seu corpo para experimentar isto. Este é o estado de viver verdadeiramente. Quando caminha neste estado, respira em cada flor, voa com cada pássaro, sente cada rangido sob seus pés. Encontra beleza e sabedoria, porque a sabedoria se encontra em todos os lugares onde se forma a beleza. A beleza se forma em todas as partes, fora de todo o material da vida. Não tem que procurá-la, mas sim virá a você, não tem que deixar seu corpo para experimentar isto. Este é o estado de viver verdadeiramente. Quando age neste estado, converte tudo o que faz em uma meditação, e assim, em um dom, em um oferecimento seu à sua alma, e sua alma ao todo. Ao lavar os pratos, desfruta do calor da água, que acaricia suas mãos, e se maravilha pela água e o calor. Ao trabalhar em seu computador, vê que as palavras aparecem na tela, à sua frente, em resposta à ordem de seus dedos, e te regozija pelo poder da mente e corpo, quando se prepara para cumprir suas ordens. Ao preparar o jantar, sinta o amor do universo que te trouxe este alimento, e como seu presente, ao preparar esta comida verte todo o amor de seu ser. Não importa o quão extravagante ou quão singela seja a comida. A sopa pode ser deliciosa. Não tem que deixar seu corpo para experimentar isto. Este é o estado de viver verdadeiramente. Quando experimenta um intercâmbio de energia sexual neste estado, conhece a verdade suprema de quem é, o coração de seu ser amado se converte em seu lar, o corpo de seu ser amado se converte no teu. Sua alma já não se imagina separada de nada. Não tem que deixar seu corpo para experimentar isto. Este é o estado de viver verdadeiramente. Quando está preparado, está acordado, um sorriso pode te levar a isso, um simples sorriso. Só abandona tudo por um momento, e sorri. Por nada, só porque se sente bem, só porque seu coração conhece um segredo, e porque sua alma conhece esse segredo. Sorri por isso. Sorri muito. Isto curará tudo o que te aflija. Pede-me ferramentas, lhe dou isso. Respire. Essa é outra ferramenta. Respire lenta e profundamente. Respira lenta e brandamente. Respira suave e doce sem pensar na vida, tão plena de energia, tão plena de amor. É o amor de Deus o que está respirando. Respira profundamente e poderá senti-lo. Respira muito, muito profundamente e o amor te fará chorar. De alegria. porque conheceu o seu Deus, e seu Deus se apresentou com sua alma. Uma vez que teve lugar esta experiência, a vida já não é a mesma. As pessoas dizem ter ido ao topo da montanha, de ter entrado em um êxtase sublime. Seu ser muda para sempre. Obrigado. Compreendo. São as coisas simples. Os atos simples, e os mais puros. Sim, mas deve saber isto. Algumas pessoas meditam durante anos, e nunca experimentam isto. Tem a ver o quanto estão abertas, como são sinceras. Também tem que ver com sua habilidade para afastar-se de qualquer expectativa. Devo meditar todos os dias? Como em todas as coisas, não há devo nem não devo aqui. Não é uma questão do que deva fazer, mas sim do que escolho fazer. Algumas almas procuram caminhar no conhecimento. Algumas reconhecem que nesta vida, quase todas as pessoas são sonâmbulas, inconscientes. Vão pela vida sem consciência. Entretanto, as almas que caminham com consciência escolhem um caminho diferente. Escolhem outro caminho. Procuram experimentar toda a paz, e a alegria, a falta de limitação, e a liberdade, a sabedoria e o amor que dá a unidade, não só quando deixam o corpo, e este cai adormecido, e sim quando levantaram o corpo. Diz-se de uma alma que cria tal experiência, elevou-se. Outras pessoas, na chamada juventude, referem-se a este processo como elevação de consciência. Não importa o termo que empreguem. As palavras são a forma menos confiável de comunicação. Tudo se resume em viver com consciência. Então, converte-se em consciência total de que está totalmente consciente finalmente. Finalmente está totalmente consciente de quem é. A meditação diária é uma forma em que pode obter isto. Entretanto, necessita-se compromisso, dedicação, decisão de procurar a experiência interior, não uma recompensa externa. Lembre-se, os silêncios mantêm os segredos. Portanto, ouça o mais doce é o som do silêncio. Esta é a canção da alma. Se acredita nos sons do mundo ao invés dos silêncios de sua alma, estará perdido. Então, a meditação diária é uma boa ideia. Uma boa ideia? Sim. Escuta de novo o que acabo de dizer aqui. A canção da alma pode cantar-se de muitas maneiras, o doce som do silêncio pode escutar-se muitas vezes. Alguns escutam o silêncio na oração. Outros cantam a canção em seu trabalho. Alguns procuram segredos na contemplação silenciosa, outros, nos arredores menos contemplativos. Quando se alcança mestria ou se experimenta intermitentemente, os ruídos do mundo podem emudecer, as distrações aquietarem-se, inclusive em meio destas. Tudo na vida se converte em meditação. Tudo na vida é uma meditação, em que contempla o divino. Isto se chama viver verdadeiramente ou enfoque. Experiente desta maneira, e tudo na vida será abençoado. Já não há luta, nem dor, nem preocupação. Só a experiência, que pode escolher rotular na forma que deseje. Pode escolher rotular tudo com perfeição. Utiliza sua vida como uma meditação, e todos os eventos nela. Caminha na vigília, não adormecido. Se mova com cuidado, não desatento, e não se fique na dúvida nem no temor, tampouco na culpa nem na autorrecriminação, resida no esplendor, e permaneça com a segurança de que é muito amado. Sempre estará comigo. Sempre será bem-vindo. Bem-vindo à casa. Porque seu lar é meu coração e o meu é teu. Te convido a ver isto na vida como com certeza o verá na morte. Então saberá que não há morte, e que o que chama vida, e morte são partes da mesma experiência inacabada. Somos tudo o que é, tudo o que foi, e tudo o que será, um mundo sem final. Amém.